A desatenção no trânsito fez mais uma vítima em Foz do Iguaçu. Na tarde desta segunda-feira, Leandro Sena de Paulo, de 19 anos, ficou gravemente ferido. Segundo informações, por volta de 16 horas, ele colidiu a bicicleta em que estava em um caminhão de coleta de caçamba de resíduos sólidos. O acidente foi registrado no cruzamento da João Paulo II com Paranapanema, na altura do bairro Jardim Manaus, e envolveu um caminhão com placas de Foz do Iguaçu e uma bicicleta tipo mountain bike. O jovem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, porém, sem risco à vida. O caminhoneiro permaneceu no local aguardando a equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM. Segundo o condutor do veículo pesado, o jovem não observou a movimentação do trânsito e acabou cortando a frente do veículo sem que houvesse qualquer reação possível. A vítima não corre risco de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.